o fato de termos nos tornado entidades não tira a nossa humanidade. Por isso que nós podemos auxiliá-los. Se eu vier tão superior e tão não humano, como eu vou entender a sua dor de encarnado? E como eu vou te atingir? Como você vai me entender? Auxiliar, né? Claro. Porque todas as pessoas gostam tanto de preto velho. Porque todo mundo tem avô e avó. Oh. E avô e avó sempre tem aquela carga de bondade, claro, de carinho, carinho, de amor. O Exu é aquele tio chato. É isso? É o tio que puxa a orelha, mas leva pra passear. Exatamente. É o tio que leva pra festa, né? Claro. Que é como se na frente do Exu e a Pombagira você pudesse ser humano, carnal. Olha. Se na frente do Exu. Você é de fato. Sim. Como sem é? Os rótulos. Como se é? É se despir dos seus rótulos. Sendo quem você é de fato, ela diz? Uhum. Claro. Caboclo é o paizão. Seria assim? Caboclo é o paizão. Caboclo, geralmente, ele é recorrido pelas pessoas que precisam para auxiliar dores físicas. Estou machucado, estou cortado, preciso de força. E o Exu é para tratar dores espirituais, dores de amor, ódio, mágoa, inveja, que é a parte humana e carnal. É como se o Exu e a Pombagira fossem responsáveis por cuidar daquilo que é feio. Que é feio? E que você não fala. Uhum. Para o seu pai e sua mãe. Entendi. A face claro. Escura que você esconde. O Exu e a Pombagira entende. Então ninguém vai pedir para um preto velho um auxílio para encontrar o par perfeito. Uhum. É verdade. Sendo que eles podem ajudar da mesma forma. Uhum. As pessoas esquecem que pretos velhos já foram jovens também. Nossa. E que pretos velhos também tiveram amores, e que pretos velhos já tiveram também relacionamentos, tiveram filhos e dores de amor. Mas eles aparecem curvados, humildes, vindo te auxiliar, bebendo um cafezinho deles, dando conselhos de não seja assim, não seja assado, não faça mal. Como se Exu e Pombagira pudessem dizer sempre, ah, filho, faça isso mesmo, dê um tapa na cara dele que ele merece. Opa, não é assim. Preto velho também pode dar uma bronca em você. Pode te auxiliar com amor também. Vai da sua permissão, né? Interna. Auto-permitir-se. Posso conversar com o preto velho? Ninguém senta na mesa pra conversar com o boi e com a avó pra falar com o namoradinho ou da namoradinha, né? Mas fala com o tiozão, né? Fala. Com o tio que leva pra passear. Fala, né? É. E nós somos isso. Claro. Graças a Deus. Então estamos aqui com mais um encontro com Dona Maria Padilha. Qual que é o nome inteiro da falange que a senhora representa? Eu represento Maria Padilha do Cabaré. Opa, eu achei que era... Não vou falar o que era. Não precisa. E o senhor, qual que é o nome da falange que o senhor representa? Tranca-Rua das Almas. Tá certo. Qual que é a diferença de ser um Tranca-Rua das Almas e um Tranca-Rua da Encruza, por exemplo? Tipo de energia que trabalha e as ordens que recebe. O tranca-ruas da encruzilhada, ele vai trabalhar para o Puro e Exu. Eu trabalho para o Omolu. Eu trato almas. Eu resgato almas, eu encaminho almas e eu resolvo problemas com almas que estão atrapalhando os espíritos encarnados. Almas desencarnadas atrapalhando almas encarnadas. Trabalho unicamente com alma. Abro o caminho? Abro o caminho. Eu ainda sou um tranca-ruas. Mas não é a minha função principal. A minha função principal não é tratar as coisas que o Exu tranca ruas de encruzilhada, que é um guerreiro de frente, que vai tratar demanda, que vai tratar abertura de caminho. É diretamente na linha de Ogum. Eu vou tratar doença, eu vou tratar almas perdidas, doenças de alma, como o Omolu. Enquanto que o tranca ruas de encruzilhada vai trabalhar todas as energias envolvidas com algum direcionamento, abertura de caminho, vencendo demandas, esses tipos de trabalho. Ele vibra no vermelho de guerra, no vermelho do sangue. Eu vibro no preto da alma, no roxo da transmutação energética. Então eu vou perguntar a diferença para a senhora, Dona Maria Padilha, mas só antes, e o tranca-rua de Imbaré? Qual que é a dele? Tranca-rua de Imbaré é o tranca-rua da praia, filho. Ah. Que tem um nome de Embaé, mas ele é um tranca-ruas que cuida da encruzilhada da praia. Olha. Ele é um tranca-ruas específico. Ele veio inicialmente como um espírito. Ah. Ele veio do Catimbó, filho, da Jurema. Ô, louco. Da Jurema. Ah. Mas é um lugar próximo à praia. Então ele é um tranca-ruas que cuida, trabalha na linha de Iemanjá. Então ele faz essa energização, dá encaminhamento da alma para a calunga, do sentimento, toda essa parte da, do sentimento mesmo que Iemanjá trata. Tem mais tranca-ruas? Sim. Da porteira tem? Da porteira, tem tranca-ruas da mata, tem tranca-ruas. Cada tranca-ruas, um nome significa, né? Tranca-ruas é a falangia mais antiga, né, filho? Uhum. Então cada tranca-ruas ele vai trabalhar, todos trabalham no caminho de Exu. Na rua, na encruzilhada de Exu. Uns vão trabalhar na encruzilhada da praia, outros na encruzilhada da mata, outros na encruzilhada da rua, outros na encruzilhada do cemitério. Hã? Vai depender a sua linha. Toda encruzilhada é um portal. Uhum. É um termo usado para representar uma porta. Em todas as culturas, filho, a cruz representa caminhos. Nossa, então o crucifixo que tem no quintal vindo tá carregando com muito orgulho. Representa o caminho. Encruzilhado de Exu. É, representa o caminho. O caminho que Jesus Cristo desceu, ensinou, aprendeu e foi. Ele não foi crucificado. Oh. O fato dele ter sido a parábola da crucificação significa que inicialmente ele juntou todos os conhecimentos em um só. Jesus Cristo veio para começar uma nova religião, que infelizmente se distorceu e virou o que virou. Uma nova forma de se religar ao sagrado. Exatamente. Claro. E quando ele ficou preso na cruz, significa que ele entrou novamente na encruzilhada. Ele passou por um portal. Ele representa o portal espiritual. E por que que quando o senhor incorpora, pergunta abrindo parênteses, o senhor não fala grosso ou não fala igual que as pessoas entendem um tranca-rua devia falar? Primeiro porque eu não preciso mais. Não precisa mais? Não. Porque eu já galguei degraus e eu não estou mais ligado à terra e à animalização do espírito inferior, vamos dizer assim. Uhum. O tranca-ruas, o Exu, quando ele vem falando grosso, quando ele vem falando bem curvado, significa que ele ainda tem um contato com a terra. Então ele ainda está passando por transmutações e evoluções íntimas dele como espírito. Nossa. Então existem Exus que começam falando grosso na primeira vez que incorporam no seu cavalo. O seu cavalo é correto, auxilia a sua entidade, é auxiliado por ela, trabalha dentro da lei. Depois de um ano, o Exu já não fala mais grosso. Não é que o cavalo está fingindo. Às vezes ele já recuperou, já se desfez daquela necessidade que ele precisava de falar grosso. É uma evolução mútua. Como? É uma evolução mútua. Mútua. Entendi. Claro. Entendeu? Por isso que existem Exus que vêm tortos e depois eles param de ficar tortos. Lógico. Então vamos lá, Dona Maria Padilha, por gentileza. Qual a diferença entre ser do cabaré e ser das almas? Bastante diferença. Uhum. O primeiro nome representa a sua falange e o segundo nome, onde é a sua linha de atuação. Uhum. Uma padilha, Maria Padilha das Almas, encaminha as almas, trabalha próximo ao Cruzeiro das Almas, no auxílio ao encaminhar aquelas almas que estão perdidas. Eu trabalho no cabaré. Uhum. Isso tem a ver com o meu resgate e tem a ver com a energia que eu trabalho. Eu trabalho para Oxum. Uhum. O cabaré, os Exus malandros e os Exus do inferno, por assim dizer, estão dentro do reino da lira. Eita, como que ninguém compreende muito bem o que faz o reino da lira. É. O reino da lira é o reino da magia. Ah. Então, eu sou uma Maria Padilha do cabaré, que eu quebro magias que são feitas em prejuízo aos desejos. Nossa, quem estava ouvindo até agora achou que a senhora ia lá no puteiro para proteger as moças de serem maltratadas. Posso proteger também. Ah, tá. Posso fazer isso. Se alguém me chamar para proteger, é um pedido de socorro. Porque, sim, querendo ou não, ela está sendo protegida do machucado causado pelo desejo. Desejo. O excesso do desejo. Você já sabia como queria terminar a frase, né? Exato. Entendi. Continua. Então, o cabaré trabalha nessa linha de atuação. Sim, a linha do cabaré dentro da lira, que é o reino da magia, que também estão os guardiões da figueira. Eita. Trabalham com a linha magística. Uhum. Os guardiões da praça. Os guardiões da praça também estão dentro do reino da lira. Da praça. Nunca viu um Exu, uma pombagira da praça? Não. Já conversou com uma pombagira menina? Não, ainda não. Ela trabalha na praça. Nossa. Tá certo. Entendi. E que tem, tem Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, não tem? Sim. Sim. Do Cruzeiro das Almas. Sim. Da Porta do Cemitério. Da Porta do Cemitério, no questão da Calunga. É. Do cemitério. Existem subdivisões. Claro. Existem os guardiões que cuidam da porteira, existem os guardiões que cuidam das catacumbas, existem os guardiões que cuidam das encruzilhadas, existem os guardiões que cuidam das tumbas, existem os guardiões que cuidam do cruzeiro das almas. Da cova. Da cova. Que? Da praça na frente do cemitério. Da praça na frente da do igreja cemitério. Na frente do cemitério. Da encruzilhada da rua da frente do cemitério. São subdivisões da Calunga. Que se tem do reino das almas, por assim dizer. Certo. Reino das almas tem todas essas subdivisões. Uma Maria Padilha das Sete Encruzilhadas é uma Maria Padilha que consegue atuar nas sete encruzilhadas. Na encruzilhada. Obrigada, meu querido. Na encruzilhada da rua, na encruzilhada da praia, na encruzilhada da mata, na encruzilhada do cabaré, na encruzilhada da praça. Esqueci mais alguma, na encruzilhada da Calunga. Da igreja. E na praia. Não. Já disse. Quem que é a da praia? Maria Padilha da Praia. Ah, é assim, é? Exato. Sim. Outra que é a rua Jimbaé. Existe Maria Padilha da Mata, que cuida da encruzilhada da mata. Ah, tá certo. Só fala de nomes específicos, a linha é a mesma, direcionando para elucidar a atuação do espírito, mais exato. Especificamente. Toda Maria Padilha trabalha para o Oxum. Exato. Toda Maria senhor? Trabalha para o Oxum. Trabalha para o Oxum. Todo tranca-ruas trabalha para o Oxum. Inicialmente. Sim. A primeira linha de trabalho é o Ogum, a primeira linha de trabalho que é o Oxum. E depois intercursado com outros orixás de trabalho específico. Vou pedir ao senhor para terminar, para a gente ver. Muita gente pergunta, mas você disse que o reino do cabaré está dentro da lira, que trabalha com magia, mas é. A senhora vem de Oxum? E aí? Ela está vindo dentro do quê? Da Anã? Pois é. Alguns podem pensar, mas muita gente esquece que Oxum também é feiticeira. Oxum é uma das mais fortes. É a bruxa, oh, é a feitiçaria da lua nova, da lua nova, perdão, da crescente. Da crescente. Da lua que inicia os ciclos. Sabe, dona Malê? Claro, entendi. Eu até sugeri no outro diálogo, seu Tranca-Ruas, que desse, eu vou pedir para que vocês decidam quem quer começar, contando uma história de um resgate, de um trabalho que vocês fizeram, do começo até o fim, as complicações, as dificuldades, porque é bom a gente tomar cuidado com certas coisas para não terminar como tal pessoa. Quem de vocês gostaria de começar? Primeiro eu vou deixar claro que muita gente quer ser Exu e Pombagira, né? Ah, quando eu morrer eu quero ser Exu. Ah, quando eu morrer eu quero ser Pombagira. Primeiro que não é tão fácil assim ser Exu e Pombagira. Não é? Tão fácil. Não é fácil, não é agradável, não é divertido. Parece que é divertido vir aqui, sentar, falar, beber, rir. É. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Não. O quanto que nós brigamos, o quanto nós lutamos, o quanto nós resgatamos. É muito triste ver almas que precisam ser resgatadas. É como se vocês fossem para esses países que infelizmente passam fome e desgraças e precisassem ficar presos naquele meio. As pessoas que fazem, como falam? Todo mundo. Não, os que vão fazer caridade, que saem dos seus países, saem dos seus confortos e vão até um lugar que precisa de mais cuidado, que precisa de ter uma sociedade, uma comunidade, uma população carente, que passou por um cataclisma. A Cruz Vermelha, né? Por exemplo. Uhum. Pense, filho, você ficar o tempo todo vendo crianças morrendo de fome, mulheres sendo machucadas e estupradas, homens se matando e guerreando. Você não tem descanso. Você acorda, você vai dormir e você dorme vendo tristeza. E vocês nem dormem? Louvado seja. Oh, meu pai. Quando nós estamos aqui, nós estamos nos divertindo, mas é como se fosse uma fagulha de alegria de um soldado no meio de uma guerra. Ah, que bom. Fico feliz. Sim. Por isso que nós viemos felizes, né? Fazer parte desse momento de vocês, né? Sim. Porque nos bastidores é briga, é tristeza, é o tempo todo. Vocês têm que machucar um ali só porque ele está ignorante, não está vendo, é alguém temos que vocês resgatar, amam. Vemos espíritos perdidos. Nós não podemos nos comunicar com espíritos que nós tivemos contatos em outras vidas. Eu tenho a graça de Deus de estar podendo fazer o resgate com a Padilha e com o morcego. Certo. Mas minha mãe e meu pai e tantas outras pessoas que conheci, convivi, dei risada, me diverti, seguiram os caminhos deles e eu. Vou falar dessa vida passada assim que terminarmos esse exemplo de cada um. Quem de vocês gostaria de começar com uma história vivida? E às vezes tem uma história que mais marcou vocês durante essa caminhada espiritual como entidade que hoje se manifesta na Umbanda. Tem que começar por mim. Essa história é interessante. Minhas histórias são interessantes. Todas. É, começa interessante. O que mais dói quando você é perdoado é você ter que disciplinar pombagiras que estão na sua falange, estão abaixo e fazem algo de errado. Conta uma situação. Já teve um assistente que foi me pedir ajuda, a mim, que o filho teve, foi feita uma amarração, foram colocadas outras entidades que não eram de tanta luz para trabalhar, e dentre elas estava uma Padilha do cabaré, menos evoluída. Uhum. Isso me entristece. Vai chorar, Padilha? Não. A linha de Padilha é uma linha muito grande. Não se tem mais tanto controle de quantas Padilhas existem. É uma linha muito grande. Por ser uma linha muito grande, muitas vezes algumas entidades ou se desvirtuam ou se passam por Padilhas. Nossa, isso emociona a senhora muito, né? Um dia você foi assim, né, Padilha? Um dia eu fui assim. Hoje eu aprendi. E eu quero que todas as falangeiras que estão do meu lado subam, sublimem, tanto quanto eu, todas juntas. Eu não quero ter que derrubar nenhuma. Não quero ter que discipliná-las na força porque elas estão quebrando a lei. Isso não é bonito. E o que a senhora dá de sugestão, então, para todas elas que podem estar ouvindo hoje, a senhora? Lembrem que cada passo acima é uma vitória. Não é vergonha. Ser boa e disciplinada não é vergonha. Cada passo acima é uma vitória. Uhum. Ser boa e disciplinada não é vergonha. Não. Nunca foi. Nunca foi. Às vezes acabam ficando presas em dores de quando eram vivas. E deveriam estar resgatando todas as entidades. E deveriam estar se curando dos machucados de vivos, de espírito vivo. E fazem uma coisa errada quando vivos, tornam-se Exus e Pombagiras para resgatar e fazer o bem. E por coisas pequenas acabam se desvirtuando e voltando a... Opa, tia. Acabam voltando ao estágio inicial de um quase um Megum. Quase um fofo, quase um espírito primordial. Por coisas pequenas, por vaidades que ainda... Porque ainda ficam presas em vaidades humanas. A senhora tem o zelo de ver toda mulher redimida crescendo pelo jeito? faz parte do meu resgate. E quem acredita? Como? De tudo que eu já fiz. E quem acredita que Pombagira não tem expressa emoção, hoje se enganou, seu Trancarroz. Claro que expressa. Sim. Dentro de um corpo humano eu consigo expressar melhor do que extracorpóreo. Claro. Tenho uma roupagem carnal, uma roupagem de chakras para expressar melhor os meus sentimentos. Já dizia o ponto, mas ela tem peito de aço e coração de sabiá. Tem peito de aço e coração de sabiá. Ou seja, peito de aço para fazer o que a lei determina. Uhum. Coração de sabiá, porque a sua vontade era outra. Sim. Minha vontade é sempre pegar no colo. Mas se está quebrando a lei, eu não posso passar a mão na cabeça. Nós temos que disciplinar. Exus e Pombagiras coroados têm como missão disciplinar Exus batizados pagãos. Uhum. É o nosso dever como coroados. Mas dói. Bom, seu Trancarruas, conta uma, ou o que mais marcou o senhor, ou o que mais faz o senhor querer dar como exemplo pra gente. Pessoas que têm entidades que ainda não são, não são chefes de falange, por exemplo. Não são Trancarruas, mas querem dar o nome de Trancarruas a um Exu Sapo, por exemplo. O Exu Sapo, ele tem a mesma importância que qualquer outro Exu. Isso é só um exemplo ou ele existe mesmo? Existe. O que é isso? Existe Exu Sapo. Ah. Existem vários Exus com nomes que não são tão bonitos. É. Ou com status. É. Um Exu Sapo, Exu Corcunda, Exu Caolho. Caolho? Exu Tirateima. Exu Tirateima. É doido. Então tá. Mas aí o que acontece? Não, eu não tenho um Exu Sapo. Eu tenho um Trancarruas. Ixi. Isso, primeiro, que ofende a falange dos Exus Sapos. E se ele é um sapo, ele tem um motivo. Sim? E segundo, que desrespeita a minha falange e a minha história como Exu. Sabe o que configura você ser uma padilha, ou um Trancarruas, ou um pimenta? A sua história e o seu resgate. Existe um motivo. Você não simplesmente cai aleatoriamente em uma falange. Não. O que eu fiz de errado quando vivo e a forma como eu desencarnei em meio àquelas falhas e aqueles karmas me fizeram ir para um umbral específico e ser resgatado especificamente por aquele motivo daquilo que eu fiz de errado. Isso é com todos os Exus, todas as Pombagiras. Elas são o que são, elas se apresentam como padilhas, porque fizeram todas coisas em comum. Geralmente envolve matar gente e pôr no fogo. Toda padilha pôs fogo em alguém ou alguma coisa. Sim. Louvado seja. No caso, ela colocou em mim. Mas... vamos falar da sua história. Mas isso ofende, filho. Ofende porque está inferiorizando a linha de trabalho dos sapos, por exemplo, dando uma... e carregando a minha linha de Trancarruas com vaidade. Sim. E daí nós, Trancarruas, vamos ter que ir lá, doutrinar esse espírito encarnado, dizer para ele, isso não é um Trancarruas, você está desvirtuando a minha energia. Todo o trabalho que nós galgamos, todo o nome Trancarruas que nós galgamos, vem e faz na linha de sapo, dizendo ser Trancarruas, peraí. Mas você está fazendo uma coisa que um Trancarruas não faz. Aí vai lá e diz para esse médium que ele não está incorporando. Ele está incorporando, ele só não está incorporando um Trancarruas. Entende? Tá. Mas qual a situação, seu Tranca, aqui? Conta o dia que isso aconteceu, quem que fez o quê, como é que foi? Um médium dizia trabalhar com tranca tudo e trabalhava com tranca arroz das almas. Diz ser um tranca tudo, mas é só um tranca arroz das almas. Aí ele vomita status de uma entidade que não é a entidade com que ele trabalha. E a entidade dele que ele trabalha é o tranca arroz dele. E o que o tranca-ruas dele tem que galgar? A Aí o que ele faz? Ele direciona a evolução espiritual para aquela evolução que um tranca-tudo precisaria estar trabalhando. Horas, tranca-tudo, chefe de falange tem que vir para dar um pito naquele tranca-ruas que se disse é tranca-tudo, e o tranca-ruas das almas, chefe de falange, tem que ir lá dar um pito para dizer para ele que ele não é um tranca-ruas das almas. E a evolução, tanto de um quanto de outro, chega um momento que a energia desse espírito fica tão confusa e tão perdida que ele não é nem um tranca-tudo, nem um tranca-ruas das almas. E ele regride. Porque o médium, filho, que isso fique bem claro, ele tem função, sim, de colocar as suas entidades no devido lugar. Isso é importante, sim. Você não pode deixar as suas entidades começar, principalmente a Shui Pombagi, que pode acabar, principalmente se não for coroado. Um batizado como eu não sou um Exu coroado, eu sou um batizado. O meu cavalo tem dever de dizer para mim, menos, meu pai. Você ainda não tem coroa. Me prove que você tem coroa. Galgue seus degraus. Que daí sim você pode agir como um coroado. Eu obedeço ordens. Eu não dou ordens. Claro. Entendi. Então, agora que a gente já viu um pouco de cada falange, a gente pode começar agora a contar um pouco desse enredo histórico e como isso se entrelaça e desenvolve na manifestação onde vocês estão hoje. Quem que conheceu quem primeiro? Bom, vocês se conheceram no mesmo momento, né? Sim. Mas foi a senhora que foi conhecer o seu tranca ou ele que foi conhecer a senhora? Ele foi me conhecer. Como é que foi, então, aquele dia, seu tranca? Filho, eu tinha um gosto não muito correto. Muito correto, não. Péssimo, né? De machucar meninas. Eita. Eu gostava de sangrar meninas. Então, eu ia até os bordéis, pegava as moças, ia pro quarto com elas, pagava. E, no meio do ato, eu gostava de sangrá-las. Uhum. E essa moça era uma moça nova, vinda do velho continente, linda. Eu tinha muito dinheiro, paguei e sangrei errado. E matei a moça. Você é doido. Devia ter feito medicina. Devia ter feito medicina, eu não teria feito isso. Ah, tem. E eu tive que ir na proprietária daquela moça pedir desculpas, dizer que eu pagava, porque para mim elas eram objetos. Só para quem está ouvindo entender, seu tranca, sangrava, ou seja, forçava sexualmente ou com algum instrumento de corte? Eu cortava elas. Que isso? Mas esse filho não era nem bonito, era bem errado. Hoje, mas qual que era o gosto de fazer isso? Ver ela sofrer. Meu Deus. O senhor tinha uma repressão? Cresceu reprimido com algum trauma de mulher? Como é que era? Então, eu era ruim mesmo, filho. Porque não fazia diferença se mulher ou homem. Eu gostava de ver as pessoas sofrendo. Então tá, por favor, continue. Então, eu bati no quarto da cafetina para explicar para ela que eu tinha estragado um objeto valioso dela. Cafetina é o quê? É a moça que cuida das outras moças. Olha, que estragado, ou seja... É a gerente do negócio. O senhor foi se divertir e aí acabou se divertindo demais. E estraguei. Estragou. O objeto. A moça morreu, pô. Morreu. Tá, e aí? E então, eu bati no quarto da cafetina, dona do negócio, gerente, pra explicar pra ela que eu tinha muito dinheiro e que ela não precisava se preocupar, que eu tinha terras, que eu tinha casas, que tinha muito dinheiro e que eu resolveria o problema daquele podia objeto. Podia repor. Sim. Eu tinha dinheiro, eu tinha a péssima mania de achar que dinheiro compra tudo. Ixi. E não compra. E quem... A cafetina era da Padilha? Sim. Ô, meu pai. Finalmente você encontrou uma Padilha, uma pombagira que, de certa forma, era, sim, uma prostituta. Certo. E aí, o que o senhor falou? E ela respondeu, reagiu como? Como é que foi? Como, qual que foi a sua reação, Dona Maria Padilha? Em primeiro momento, eu não entendi porque tinha aquele moço descabelado, semi-vestido, batendo na minha porta em desespero. Porque ele não dizia coisa por coisa. Eu mal falava o idioma dele. Demorou alguns minutos para que ele conseguisse compreender essa questão. E aí nós conseguimos comunicação de fato para entender o que estava acontecendo. Eu estava lá fechando as minhas contas. E pode-se dizer que terra que era essa? A senhora era daqui? Terra, Brasília. E ele? Eu não era daqui. Eu vim do antigo continente depois que meu marido sofreu um pequeno acidente. E foi arrastado pela carroça. Pequeno acidente. É. E faça a sua parte também. Conte as coisas ruins que você fez também. Senão fica só eu como malvada da história e você só a querida. Pobre mulher. Eu era casada com um homem bem mais velho do que eu. E durante algum tempo, uns 2 anos daqui, pode-se dizer, não tive nenhum problema com ele. Cumpria com as minhas obrigações. E ele não me dava nenhum tipo de problema. Mas em determinado momento eu queria sair, eu queria viajar para uma cidade ao lado. Ele não gostou, achou que eu tinha segundas intenções, ele me deu um tapa. Eita. Já me envenenei ele, amarrei ele na carroça e disparei a carroça. Só isso? Só isso? Daí eu fiquei viúva, herdei os posses dele e vim para um novo continente abrir um bordel. Claro. E por que bordel não, por exemplo? Porque era o proibido. Era o errado. Porque o quê? Era o errado. Ah, e a senhora tinha também esse gosto? Sim. Pelo errado? Bastante. Mas num errado que não era tão errado, né? Sim. Então, se bem errado. Ele matou uma pessoa, a senhora também matou, tudo é errado igual, né? Então, e aí? Aí ele bateu na porta. E depois? Na minha porta, depois que eu compreendi o que havia acontecido, por eu não conseguir falar muito bem o português. Demorou para entender. É. Ele está no pânico. O senhor é da onde? Eu sou nascida em Portugal, vim para o Brasil, olha, onde meu pai tinha posses. Entendi. E vivi aqui. Mas falava a língua dela. Eu só não estava bem o suficiente para falar a língua dela. Ah, estava meio bêbada. Mas hoje mesmo o português chega para a gente meio difícil de entender mesmo. É, um pouquinho complicado. Aqui no Brasil não é tão fácil. Para eles é mais fácil porque eles têm novela brasileira. Pois não, pode continuar. É verdade. E daí? E aí? Até que eu consegui compreender o que havia acontecido, principalmente o porquê aquilo havia acontecido. Nossa. E daí começou uma bela amizade, porque descobrimos que tínhamos alguns gostos em comum. Ela gostava de fazer mal para os outros tanto quanto eu. Sim, gostos bem errados, mas é comum. Olha, perigo, hein? Daí quem que era mais perigoso que ia ver, né? Bom, daí depois, o que aconteceu? Depois de um certo tempo, meu querido resolveu me testar, por assim dizer. Testá-la? Ele resolveu que ele teria uma moça aleatória. Que seria a única dele. Eu decidi que eu ia casar. É. Mas testar a senhora por quê? Nesse meio tempo vocês ficaram noivos? Não. Falaram junto. É, parece que um gostava do outro. Gostávamos, meu filho, mas não para casar. A Padilha gostava de liberdade tanto quanto eu. Ah. Exato. Vocês se relacionaram assim? Sim. Sim. Igual sair fixo. Claro. Sim. De certa forma, só que não era isso, né? Entendi. E por que resolveu testar? Por favor, continue. Não sei o que ele resolveu testar. O que você resolveu testar, meu querido? É. Não sei, eu cheguei à conclusão que eu não conseguia nunca te derrubar. Ela era forte demais. Eu gostava de causar dor dos outros. E ela não sentia dor. O senhor sangrava ela? Não. Deus me livre. Dores emocionais, filha, sentimentais. Tá. Então eu queria causar uma dor nela. De alguma forma. Se ela não tinha ciúmes, não apresentava nenhuma... Ela não era possessiva comigo. Isso começou a me incomodar. Então, eu nunca mais apareci e arranjei uma noiva. E foi aí que ele foi preso. Preso? Ele foi acidentalmente encontrado com um corpo. Oh, meu pai. De uma moça. Que eu não tinha feito nada daquela vez. Tá, ela armou pra mim pra ser preso. Que destino. Quem armou? Eu. Ô, louco. Ele achou que nunca mais tinha visto a senhora e a senhora só sondando. Uhum. Vai brincar. Uma boa filha de Oxum que sempre foi. Vai brincar com uma mulher. Nunca brinque com sentimentos de uma mulher. É, pô. Quanto mais você brinca com sentimentos de uma mulher, mais venenosa ela fica. Tá, e aí? Ela sabia onde o senhor tava, armou o negócio, o senhor foi pra prisão. 3 anos preso. 3? Sim. Até que meu pai recebesse a informação, saísse do antigo continente, pegasse o navio, viesse para o novo continente, comprasse os advogados, comprasse os juízes e conseguisse a minha liberdade. Nossa, naquela época já tinha corrupção? Esse país nasceu na corrupção. Ele já nasceu na corrupção. Tá, e aí? Chegou, libertou? Me libertou e eu não fui atrás. O senhor nem sabia que era por causa dela que o senhor estava aqui? Claro que eu sabia, ela apareceu lá para me dizer, fui eu que te pus aí. Você acha? Mulher gosta de esfregar na cara quando machuca, filho. Graças. É ou não é, mulherada? É. Graças a Deus. Não tem sentido, filho. Graças a Deus para elas, e né? E aí? E... O senhor ficou com raiva dela? Fiquei. Então eu descobri que a indiferença por ela era o que ofendia ela. Foi aí que eu relei na ferida, né, Nadine? Descobriu. E não fui atrás dela. Continuei tocando a minha vida e continuei com o meu noivado com uma moça. E aí, Nadine? Daí eu gentilmente convidei os dois para uma festa privada. Convidou os dois para uma festa privada. Certo, se... você me entende. Sim, não. Ai, acho que agora sim, entendi. Não. Por ser do meio ali, da sim. Prostituição ali. Sim. Não, por não ter tabu com a sexualidade mesmo. Por quê? Não ter tabu com a sexualidade. E aí eu envenenei os dois, eu enforquei a moça, eu enrolei meu querido no cobertor, eu toquei querosene e coloquei fogo nele na casa dele. Nossa, que festinha agradável. Bastante. Desencarnei, fui para um bal, onde todas as moças e todos os guardiões de todas as moças que eu tinha feito mal estavam me esperando. Ah. Então o negócio ficou complicado, filho. Ficou. Porque aceitar que eu tinha feito errado demorou. E tudo aquilo que eu fiz de mal nos outros, fizeram de mal em mim. E a dor da alma dói muito mais que a dor do corpo. Eu passei muito tempo com ódio, com vingança no coração, querendo devolver pra ela 10 vezes mais dor do que eu estava sentindo. Em espírito. Em espírito. Mas você estava muito ocupado com os outros que estavam cobrando, porque... Quando nós desencarnamos, vocês desencarnam e vocês vão para o umbral, o sentimento não é ordenado como é, quando você está vivo. Nossa. Os pensamentos não são ordenados. Você tem todas as dores de corpo, mas você tem... Sabe a noção de sonho, filho? Que o tempo não passa corretamente, nossa, que ele é perdido. Você fica preso naquilo. Eu achava que eu ainda estava vivo, que eu tinha sobrevivido àquele fogo que ela tinha me posto. E que ela tinha me jogado novamente em algum lugar que eu estava sendo maltratado. E demorou para eu perceber que eu estava morto. E aí toda a minha beleza, toda a minha roupa bonitinha, todo o meu cabelo penteadinho, não tinha mais aquele lugar. Nossa. E ter você ser uma pessoa vaidosa e senhor da razão, com uma arrogância tão grande de achar que todo mundo... é seu empregado, quando você chega lá e seus empregados, entre aspas, são superiores e senhores e podem fazer com você o que eles quiserem, foi difícil para eu aceitar. E a senhora não teve pena não, a senhora se divertia quando ele queimava lá? Não era bem uma diversão. Era a sensação do troco dado. Dever cumprido. Sensação de equivalência de troco dado. Não era diversão. Não, claro. Sentiu uma falta, Padilha? Muitas noites. Muitas noites? As que sobraram, né? As que sobraram. Deus foi esfaqueada e morta. A senhora foi esfaqueada e morta. Uhum. Então vamos contar um pouco da história da senhora. Como é que chegou nisso? Que o seu tranca parece que vai se divertir com essa parte. Não é questão de diversão, filha. É só questão de... Um dos outros aferes do meu querido, por assim dizer, não gostou de comer ninguém. Um dos outros o quê? Aferes. O que é isso, seu tranco? Uma fé, um caso. A fé, claro, um caso. É. Sim. Caso? Caso. O senhor tinha caso com uma outra mulher, pô. Com outro homem, no caso. Eu tinha o caso com várias mulheres e com um homem. Ah, o senhor era bissexual? Sim. Ah. Eu era libertino. Que isso? Eu era bissexual, eu era libertino. Que tiver, a gente aproveita. Prazer é prazer, independente da fonte. Comia demais, bebia demais, fumava álcool demais, fazia sexo demais. Todos os vícios em escala... É isso? Sim. Desproporcional. É, e todas as marcas que isso causou no meu perispírito foram comigo no umbral. Foram. O sexo é o excedente do sexo. Por exemplo, se a pessoa... consegue ele fazer 10 vezes por dia e faz 20, é excedente. Depende com quem você estiver fazendo, filho. Claro, excedente é sempre excedente, né? Sim, mas se você faz 20 vezes no dia com o seu companheiro fixo, que, tá que tem uma vida saudável, ambos energeticamente, autoconhecimento, é uma coisa. Eu tava lá sangrando as meninas, fazendo elas sofrerem com 5, 6, você não sabia... de quem que era a perna, de quem que era a mão, de que estava acontecendo. E eu saía de um de manhã, ia para outro de tarde e para outro de noite. E no meio do caminho eu estava bebendo e fumando ópio. Então... Para quem não sabe o que é ópio? Ópio é uma droga que é... Da onde a morfina de vocês é feita. Existe uma flor, chamada papoula. Dessa flor é feito um pó, chamado ópio. Você mistura, coloca no cachimbo, você fuma e ele dá uma sensação de amortecimento, assim como a morfina. Ela dá o mesmo efeito que a morfina. Então certo. Você fica dopado. Dopado. Completamente dopado. Claro, claro. E aí o senhor teve um homem que o senhor saiu. E esse homem, como é que foi essa história com ele? Chegou a se apaixonar? Como é que é? Nunca me apaixonei, filho, por ninguém. Uhum. Amor era uma coisa, ao meu ver, estúpido demais para ser adquirido por qualquer pessoa. Nossa, seu tranca. Certo. E pro cara, ele é pensado igual? Aí você pergunta para ele. Mas então, como eu vou perguntar para ele? Ele pode vir aqui? Depois que a Padilha terminar de conversar, ele vem para conversar com você. Ele trabalha no aparelho da sua filha? É o nosso resgate. Esse é o Exu Morcego. É o Exu Morcego? Sim. Que isso? Porque a Padilha, ela não é uma entidade oficial do oráculo do cavalo. Espiritual dela. Sim. Ela é uma entidade que trabalha comigo. Ela é um resgate meu. E onde eu vou, Padilha está do lado para me coordenar, para me auxiliar, para me cobrar. E ficar de olho. É, eu precisava dela e um cavalo para trabalhar. Uhum. E o cavalo é cavalo, filho. Eita. Se você não conseguir incorporar o seu tiriri e ele precisar trabalhar e conversar com você, qualquer cavalo doutrinado aqui, com a mediunidade desenvolvida, pode incorporar o tiriri. Se ele quiser, claro. Se ele quiser, sim, claro, sim. Fique claro. Sim. Então, Padilha quis, a entidade de frente, que é a dona Giramundo, permitiu. Uhum. Padilha trabalha. Quando há o preciso do contraponto energético da Padilha, Padilha vem e trabalha. Entendi. Nossa. Não. É. Gerou-se a permissão de mais um resgate. Claro, através da incorporação. Dividir o cavalo. Sim. Nossa. E ou seja, agora vocês estão realmente unidos pela eternidade, né? Sim. Quem sabe um dia eu consiga ganhar a minha coroa e poder vibrar na direita. E quem sabe, assim você pode vibrar na direita comigo também. Não sei, vamos ver o que os orixás vão permitir. Ah, entendi. Não, o senhor não sabe. Mas normalmente o senhor vai com uma linha intermediária baiano. Sim, primeiro passo para uma linha neutra. Uhum. E depois eu posso vibrar numa direita, um caboclo. O que é uma linha neutra? É a linha, geralmente a linha que é chamada de linha de Oxalá. Uhum. Ela é considerada neutra, uhum, assim dizer. É claro que cada entidade que trabalha na linha neutra, ela pode sim ter um orixá, uhum, de trabalho. É chamado de linha neutra. Os ciganos, por exemplo, é chamado de uma linha neutra. Ah, eles trabalham como uma linha de Oxalá, mas eles vão trabalhar vibrando numa segunda linha. Eu sou um cigano de Oxum, um cigano de Iemanjá, um cigano de Ogum. Mas eles vêm sobre guarda principal de Oxalá, é uma, claro, linha neutra. É uma linha de... É, se por assim intermédio. De intermédio. Está passando de um ponto para outro. Certo. Médicos também são considerados linhas neutras. O pessoal do Oriente. O pessoal do Oriente, exato. Todos os que estão dentro do Oriente. Uhum. Médicos, ciganos. A linha do Oriente, né? Isso, claro. A linha que é chamada de Oriente. Sim. Médico, cigano. Mas o padre? Padres são considerados também. Claro. Uhum. Mas seu Tranca, depois o senhor apanhou muito no mundo espiritual? Apanhei. Bastante. Sofreu? Bastante. Quando a Dona Padilha chegou, o senhor ficou feliz? Não, me deixaram ver ela de imediato. Eu precisei, primeiro, entender tudo que eu tinha feito de errado. Galgar alguns degraus, ser resgatado pela falange de tranca-ruas, estar abaixo de uma capa de um tranca-ruas, para que quando eu começasse a me desequilibrar energeticamente e sentimentalmente por encontrá-la, ele me puxasse a rédea. Para que o equilíbrio ficasse... Sim. É todo um trabalho, filho. É como se fosse um hospital de recuperação. Então, é como se vocês têm a... Quando vocês são, usam drogas, vocês vão para uma clínica de recuperação. Isso. É a mesma coisa. Uhum. Vão sendo decantadas as minhas energias negativas, no as chicote. Minhas manias... No chicote. Decantação especial. No chicote. A La Exu. No chicote, filho. Não é no carinho e na bondade, não. Quando você é um espírito denso, que acaba de desencarnar, você ainda está preso a muitas coisas físicas. Então você tem que sofrer a dor física para entender algumas coisas e perceber que você não tem mais um corpo físico para sentir aquela dor. Sim. Você é um espírito? Claro. Que tem a sua carga positiva e negativa das coisas que você fez. A densidade do excedente causa aquela materialidade do perispírito que pode receber a sua. Isso. Compreendi bem? Uhum. Compreendi. Louvado seja. Então, Dona Padilha, o que mais você tem a dizer a respeito de todo esse emaranhado de acontecimentos que acarretou toda essa história entre vocês? Posso dizer que temos sorte. Que isso? De conseguir resgatar. Ah, tá, tá, tá. E me resumo não tendo a permissão de encarnar. Eu diria que temos muita sorte. Sim. E por que que não se tem a permissão de encarnar? Chega uma hora que eles não dão mais chance pra você. Não dão. Você passa vida após vida tentando resgatar alguma coisa que ficou e só piora. É como uma bola de neve. Chega uma hora que você fala, chega. Porque eu tinha um resgate de um mal que fiz a Padilha. Uhum. Aí na outra vida eu adquiri um resgate porque eu fiz mal à moça com quem eu noivei. Aí na outra vida, em vez de eu recuperar o resgate com a moça com quem eu noivei e a Padilha, eu continuei fazendo mal para elas e ainda arranjei karma com mais outra. Então chega uma hora que a espiritualidade fala, chega. Meu Deus. Você não tem mais esse direito. Para não se estrepar mais, né? É uma ajuda, de certa Porque forma. Eu vou puxando várias, você acaba puxando vários outros espíritos juntos. E em vez de você estar auxiliando a evolução deles, você está puxando eles para baixo. Um histórico todo, né? Uhum. Então, ou seja, quem está encarnado é uma grande oportunidade de redimir seu espírito. Sim. Não deve desperdiçar? É. Não. É por isso, então. Vocês têm a permissão de sentir coisas que nós não sentimos. E aqui se evolui mais rápido do que aí? Evolui com menos dor. Exato. Que isso? Vocês falam muito, não quero encarnar porque esse lugar a gente sente muita dor. A dor que nós sentimos é maior. Aqui é como uma férias, né, gente? Sim, porque para cada lado que vocês levam, vocês têm uma passada de cabeça, né? Vocês mão. Têm pequenas alegrias. Passada de mão na cabeça, sim. Então, a senhora entendeu que vocês têm sorte, né, por ter sido assim. Ah, sim. Então, dona Padilha, como é que é o seu morcego, ele tem disposição de vir? Acredito que sim. Então, passe uma mensagem final para quem está acompanhando. Já viu que a senhora tem esse coração pelas mulheres, por aqueles que trabalham abaixo da senhora. Uhum. Essa mensagem que a senhora já deu, mas ao mesmo tempo viu o outro lado da senhora de ser uma pessoa assim, um pouco exigente em termos de que o outro seja certo. De repente a senhora quer passar uma mensagem para os homens que não são tão corretos quanto deveriam com as mulheres. O que a senhora tem a dizer? Os homens que não são corretos com as mulheres? Sim. Ninguém é maior que ninguém e ninguém é menor que ninguém. Ah lá. Estamos todos juntos. Aham. E vocês encarnados estão todos juntos tentando se auxiliar. Não faz sentido menosprezar A ou B, homem ou mulher. Indiferentemente, as mulheres também não têm que menosprezar os homens? Sim. Tem que haver um equilíbrio e um respeito. Um respeito. Eu quero dizer uma coisa. Seu tranca. Que demorou para eu entender. Uhum. Se não existe mulher, não existe mãe. Se não existe mãe, que homem é alguma coisa? Todo homem nasceu de uma mãe. Que antes de ser mãe, é mulher. Lógico. Se a mãe é tão sagrada, a mulher tem que ser sagrada também. Que diferença faz a sua mãe para uma outra mulher? Claro. E demorou para entender isso. Que minha mãe era perfeita e sagrada. Uhum. Ninguém podia pôr a mão. Mas eu fazia mal para as mulheres. Então, não fazia sentido. Faz sentido. Estou entendendo. Dona Padilha, quem tem aversão às lésbicas por carregar esse valor tão acentuado no seu coração, dizendo que elas desvirtuam o sagrado feminino? Eu diria que é o contrário. Ah lá. Elas estão em equilíbrio com o feminino da outra. E elas amam de uma maneira que o homem deveria amar o feminino da outra mulher. Nossa. Tudo é bonito porque tudo é bonito enquanto está dentro do seu natural. É assim? Sim. Tá certo, né? Agora passa uma mensagem final, dona Maria Padilha. Outra? É. Daqui a uma segunda mensagem final. Uma segunda mensagem final. É. Eu acho que temos que buscar a igualdade sim, mas sem perder a individualidade. Você não tem que estar dentro de um rótulo para ser igual ao outro. Acho que é isso. Meu Deus. Porque como diz Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, gostar é um direito. Respeitar. É um dever. Exato. Salve Maria Padilha. Graças a Deus. Vai pomba gira para devagar, filha. Tudo devagar, pai. Vale, tiro de Seu Tranca-Ruas, conta um pouco mais assim a respeito dessa entidade que vai vir falar com a gente. Cervo? Sim. O que mais? O que especificamente? Ah, sim. O senhor sabe que o morcego trabalha como assim no mundo espiritual? Filho, eu vou ser sincero pra você que eu acho melhor você perguntar pra ele. Que eu falo alguma coisa errada e ele vai brigar comigo. Então depois. Fala um pouco desse gênio, dessa entidade específica. O gênio é difícil, filho. É? É. Ele é muito sério. Ele gosta das coisas bem feitas. Não é pela metade, não. E principalmente, ele não gosta de brincadeira, de palhaçada. Com a espiritualidade, com a magia, porque é um Exu feiticeiro. Feiticeiro? Uhum. Eita. Exu feiticeiro. Você vai ver a peça. A peça? A gente tem essa história, a gente conversou com a bruxa Dona Maleva. Sim. Numa outra oportunidade. E, não sei se eu entendi direito, mas eles têm ligação? Sim, ele é filho dela. Filho dela? Sim. E o senhor foi encontrar bem um bruxo? Ele não chegou a ser bruxo? Não, ele era sim, filho. Era? Sim. Mago, vamos dizer assim. Um mago, um feiticeiro. Feiticeiro. Conheci ele através da maçonaria. Era maçom, ele também. Ah. Fui auxiliá-lo numa questão de terras no interior do país. Ele tinha terras, ele tinha diversas coisas, escravos, ele tinha um lugar que minerava ouro. Uma mina. Pedras, exato. Então eu fui auxiliá-lo na questão da papelada de direito mesmo. O senhor, como a gente fala aqui, o senhor é advogado. Eu sou. O senhor é ainda? Hoje mais ainda, né? Continua sendo. Fui auxiliá-lo por indicação do mestre, do grão-mestre de maçonaria. Uhum. Ele era maçom, eu maçom. E fui auxiliá-lo. E no final das contas, filho, é difícil explicar como que as coisas aconteceram. Mas aconteceram. Começou como uma amizade e acabou virando um relacionamento. Esse aí o senhor não tratava como um relacionamento com a Dona Padilha. Era algo mais, talvez... Era assim como o da Padilha, diversão. É, pro senhor. Sim. Claro. Ele pode muito bem ter ficado ferido com tudo isso, nós vamos saber com ele daqui a pouco. Então, seu Tranca-Ruas, além do trabalho que o senhor faz, já vou pedir para o senhor uma mensagem final e depois a gente fala para ele vir como uma participação especial, tá bom? Mas aí o senhor pode ficar aqui com a gente. O senhor, passa então para a gente uma mensagem final para todo mundo que acompanhou o senhor aqui. Como que o senhor acha que o médium, em terreiro de Umbanda, vê a sua responsabilidade no terreiro e como ele deveria ver? Falar a maior parte, né? Exus são guardiões. Ah. Eles são a polícia do mundo espiritual. Nós estamos aqui a serviço. Nós podemos estar trabalhando rindo, brincando, bebendo, fazendo piada. Mas nós estamos trabalhando. Então, respeito é bom, respeito mantém os dentes. Então, as pessoas precisam entender que Exu não está aqui para ser posto contra ninguém. Exu está aqui para trabalhar e cumprir a lei. Sim. E auxiliá-los a cumprir a lei. Exu não está aqui para brincar. Um soldado, um policial em serviço, não brinca. Você não pode brincar com policial em serviço. Transforma nosso trabalho em uma coisa tão inferior e tão vulgar e carnal. Fútil. Fútil. E depois não quer ser cobrado. A espiritualidade cobra. Não cobra como... Não vou dizer que eu vou fincar o meu tridente na sua barriga. Não. Mas, se você usa sua entidade como se fosse um brinquedo e um escravo, na hora que você realmente precisar, a sua entidade vai estar disposta? Ou será que você acabou sendo forçado nesse ficá-la tanto que ela não consegue mais te auxiliar? Nossa. Eu não me sujo, filho. Se chegar um momento que a entidade começar, que eu começar a ser usado pelo cavalo como uma entidade escrava, eu vou me afastar. Não vou abandonar. Se cair, eu vou levar. Vou levantar. Só que eu vou estar 3 passos para trás. Entende? Nossa, sim, senhor. E aí, se você densificar a ponto de que a minha luz não consiga atingi-lo, e um outro ser inferior, um trevoso, um obsessor, aparecer e vestir-se como um tranca-ruas, encostar ao seu lado e dizer, não, eu sou o tranca-ruas, eu faço o que você quer. Nossa. O que eu posso fazer? Você está tão denso que eu não consigo mais chegar perto. A única coisa que vai estar perto de você é o espírito de trevas. E daí vai dizer que é o Exu que te abandonou ou foi você que jogou ele fora? Nossa. As pessoas têm mania de jogar as entidades fora quando elas não fazem aquilo que elas querem. Não é mais conveniente. Sendo que se nós estamos aqui, foi porque Oxalá, maior, Zambi e todos os orixás nos colocaram aqui para auxiliá-los. Tá certo. Somos amigos, né, filho? Os Exus são espíritos amigos. Mas amigo não tem que ficar levando paulada e continuar lambendo, né? Não. O respeito e o amor é recíproco. Tá certo. Se eu te dou amor, me devolvo amor. Se eu te dou amor, você me devolve paulada, uma hora eu vou deixar de te dar amor. É. Não é assim com as amizades. Ou vai dar um amor mais distante ali, né? Não é assim. Se nós somos espíritos amigos, lembre-se disso. É. Como você trata os seus amigos? Uhum. Da mesma forma que você trata os seus amigos, você tem que tratar os seus espíritos amigos. Claro. Meus amigos eu trato com pão e mel. Então, nos trate com pão e mel. Mel. Mas não no sentido de querer nos comprar. Olha. Mas não. No sentido de amar. De amor, claro. Entrega, né? Sim. De respeito. Tá certo. Então, muito obrigado, seu Tranca-Ruas. Vamos ver agora aqui no um pouco especial com o seu morcego. E daqui a pouco a gente volta, então. Muito obrigado. O que mais dói quando você é perdoado é você ter que disciplinar pombagiras que estão na sua falange, estão abaixo e fazem algo de errado. E eu quero que todas as falangeiras que estão do meu lado subam, sublimem, tanto quanto eu, todas juntas. Lembrem que cada passo acima é uma vitória. Não é vergonha. Ser boa e disciplinada não é vergonha. Cada passo acima é uma vitória. Uhum. Ser boa e disciplinada não é vergonha. Não, nunca foi. Nunca foi.